Fecheiro 31, página 175, capítulo 18. Dedico-me furiosamente aos treinos. Comer, viver e assimilar exercícios, simulações, treino de armas, aulas de estratégia. Uma meia dúzia do nosso grupo é transferida para uma classe especial, que me dá alguma esperança de poder ser candidata à guerra verdadeira. Os soldados chamam-lhe simplesmente quarteirão, mas a tatuagem no meu braço diz CRS, a sigla para Combate de Rua Simulado. Nas profundezas, no 13, eles construíram uma réplica de um quarteirão do Capitólio. O instrutor divide-nos em grupos de 8 e tentamos levar a cabo missões: conquistar uma posição, destruir um alvo, revistar uma casa. Como se estivéssemos realmente a combater no Capitólio. O quarteirão está armadilhado para que experimentemos tudo o que nos poderá correr mal na realidade. Um passo em falso ativa uma mina terrestre. Um franco-atirador aparece num telhado. A espingarda encrava-se. O choro de uma criança conduz-nos a uma emboscada. O chefe do pelotão, que é apenas uma voz no programa, é atingido por um morteiro. E temos de decidir o que fazer sem ordens. Em parte, sabemos que aquilo não é verdadeiro, que não nos vão matar. Se ativarmos uma mina, ouvimos a explosão e temos de cair e fingir-nos mortos. Mas, noutros aspectos, parece bastante real. Os combatentes inimigos envergando uniformes dos soldados da paz, a confusão de uma bomba de fumo, eles até nos lançam gás. E eu e a Joana somos as únicas a colocar as máscaras a tempo. O resto do pelotão fica anestesiado durante 10 minutos. E o gás, supostamente inofensivo, do qual inalei algumas baforadas, dá-me uma terrível dor de cabeça para o resto do dia. A Crescida e a sua equipa filmam-me a mim e à Joana na carreira de tiro. Sei que o Gale e o Finnick também estão a ser filmados. As imagens são para uma nova série de Propos que mostra os rebeldes preparando-se para a invasão do Capitólio. Em geral, está tudo a correr muito bem. Depois, o Pita começa a aparecer nos nossos exercícios matinais. Já lhe tiraram as algemas, mas ele continua a ser acompanhado a tempo inteiro por dois guardas. Depois do almoço, vejo do outro lado do campo treinando com um grupo de principiantes. Não sei qual é a ideia do comando. Se uma questiúncula com a Deli pode levá-lo a discutir consigo mesmo, ele não devia estar a aprender a manejar uma espingarda. Quando falo com o Plutarque, este assegura-me de que é tudo para as câmaras. Eles têm imagens da Annie a casar-se e da Joana a atirar a alvos, mas o país inteiro quer é saber do Pita. Precisam de ver que ele está a combater para os rebeldes, não para o Snow. E talvez, se conseguissem algumas imagens de nós os dois, não necessariamente a beijar-nos, apenas aparentando estar felizes juntos. Abandono a conversa nesse instante. Isso nunca irá acontecer. Nos meus raros momentos de lazer, assisto ansiosamente aos preparativos para as invasões. Vejo-os a embalar equipamento e provisões, a organizar divisões. Consegue-se perceber que alguém já recebeu ordens pelo corte de cabelo muito curto, a marca dos que vão entrar em combate. Fala-se muito da primeira ofensiva, destinada a ocupar os túneis ferroviários que desembocam no Capitólio. Apenas dias antes da partida das primeiras tropas, a York anuncia inesperadamente, a mim e à Joana, que nos recomendou para o exame e que devemos apresentar-nos imediatamente. Há quatro partes: uma corrida de obstáculos para avaliar a nossa condição física, um teste escrito de estratégia, um teste de proficiência em armas e uma situação de combate simulada no quarteirão. Para as três primeiras, nem sequer tenho tempo para ficar nervosa e saio-me bem. Mas há um atraso no quarteirão, um problema técnico qualquer que eles estão a resolver. No nosso grupo, trocamos informações. O que se sabe ao certo é que entramos sozinhos, e é impossível prever que situação nos irá calhar. Um dos rapazes segreda-nos que ouviu dizer que a prova tem como objetivo os pontos fracos de cada um. Os meus pontos fracos? Essa é uma porta que nem sequer quero abrir. Mas depois encontro um lugar sossegado e tento estabelecer quais poderão ser os meus pontos fracos. A longa lista deixa-me deprimida. Falta de força física, pouco treino e, por alguma razão, a minha posição de destaque como mimogaio não me parece ser uma vantagem numa situação em que eles estão a tentar misturar-nos em bando. Podem sacrificar-me por várias razões. Joana é chamada 3 lugares antes de mim e faço-lhe um aceno de encorajamento. Gostaria de ter sido a primeira na lista, porque agora estou a pensar demais em tudo. Quando chamam o meu nome, já não sei qual deve ser a minha estratégia. Felizmente, uma vez no quarteirão, o pouco treino que recebi revela-se útil. É uma situação de emboscada. Os soldados da paz aparecem quase imediatamente e eu tenho de me dirigir a um determinado local para me encontrar com o meu pelotão que anda disperso. Percorro lentamente a rua, abatendo soldados da paz à medida que avanço. 2 no telhado à minha esquerda, outro numa porta em frente. É uma prova desafiante, mas não tão difícil como estava à espera. Qualquer coisa me diz que, se é demasiado simples, então devo estar a fazer algo de errado. Estou a 2 edifícios do meu destino quando as coisas começam a aquecer. 30 de soldados da paz surge de repente a uma esquina. Eles vão dominar-me, mas depois reparo numa coisa. Um bidão de gasolina abandonado na valeta. Deve ser isso, a minha prova. Perceber que fazer explodir o bidão será a única maneira de cumprir a minha missão. Quando me preparo para disparar, o meu chefe de pelotão, que até então esteve sempre calado, ordena-me calmamente para que me deite no chão. Todos os meus instintos clamam para que eu desconsidere a voz, para que puxe o gatilho, para que mande os soldados da paz pelos ares. E subitamente percebo o que os militares irão considerar o meu maior ponto fraco. Desde o meu primeiro momento nos jogos, quando corri para aquela mochila cor de laranja, à batalha contra os bombardeiros no 8, à corrida precipitada pela praça no 2, não sei obedecer a ordens. Atiro-me ao chão com tanta força e rapidez que durante uma semana estarei a sacudir a areia do queixo. Outra pessoa faz explodir o bidão de gasolina. Os soldados da paz morrem. Eu chego ao meu local de encontro. Quando saio do quarteirão, no outro lado, um soldado dá-me os parabéns, carimba-me o número 451 na mão e diz-me para me apresentar no comando. Quase tonta de satisfação, corro pelos corredores, derrapando pelas esquinas, galgando as escadas, porque o elevador é demasiado lento. Entro derrompante na sala, quando percebo a estranheza da situação. Não devia estar no comando. Devia estar a cortar o cabelo. As pessoas, à volta da mesa, não são soldados acabados de recrutar, mas os comandantes. O Box sorri e abana a cabeça quando me vê. Vamos lá ver. Já sem certezas, agora estendo a mão carimbada. Estás comigo. É uma unidade de atiradores especiais. Junta-te ao teu pelotão. Ele acena com a cabeça para um grupo junto à parede. O Gale, o Finnick, 5 outros que não conheço. O meu pelotão. Não só entrei, como vou trabalhar com o boxe, com os meus amigos. Esforço-me por andar com passos calmos e militares para me juntar a eles, em vez de me pôr aos pulos. Também devemos ser importantes, porque estamos no comando. E isso nada tem que ver com um certo mimogaio. O Plutarque debruça-se sobre um quadro amplo e liso no centro da mesa. Está a explicar qualquer coisa sobre a natureza do que vamos encontrar no Capitólio. Estou a achar que aquilo é uma péssima apresentação, porque mesmo em bicos de pés não consigo ver o que está no quadro. Quando ele carrega num botão, uma imagem, holográfica de um quarteirão do Capitólio projeta-se no ar. Isto, por exemplo, é a zona circundante de um dos quartéis dos Soldados da Paz. É importante, mas não o mais crucial dos alvos. E, no entanto, vejam, o Plutarque introduz uma espécie de código num teclado e começam a piscar umas luzes. São de várias cores e piscam a velocidades diferentes. Cada luz chama-se um casulo, representa um obstáculo diferente, cuja natureza pode ser qualquer coisa, desde uma bomba a um bando de mutes. Não se iludam. O que quer que seja está programado, ou para vos encurralar, ou para vos matar. Alguns existem desde a Idade das Trevas, outros foram desenvolvidos ao longo dos anos. Para ser sincero, eu próprio criei alguns. Este programa, que um dos nossos sorripiou quando deixámos o Capitólio, é a nossa informação mais recente. Eles não sabem que a temos. No entanto, é provável que novos casulos tenham sido ativados nos últimos meses. É, portanto, isto que irão enfrentar. Não me apercebo de que os meus pés estão a andar para a mesa, até me achar a centímetros da holografia. Estendo a mão e cubro uma luz verde que pisca rapidamente. Alguém se junta a mim. Sinto a tensão no corpo dele. O Finnick, claro. Porque só um vencedor seria capaz de ver o que eu vejo. A arena, cheia de casulos controlados pelos produtores dos jogos. Os dedos do Finnick acariciam a luz fixa sobre uma porta. Minhas senhoras e meus senhores. A voz dele é suave, mas a minha ressoa pela sala. Bem-vindos aos 76º Jogos da Fome. Rio-me rapidamente, antes que alguém tenha tempo para perceber o que está por trás das palavras que acabei de proferir. Antes que se ergam sobrancelhas, se levantem objeções, se chegue a conclusões precipitadas e a solução seja manter-me o mais possível afastada do Capitólio. Porque uma vencedora zangada, com ideias independentes e cicatrizes psicológicas irreparáveis, talvez seja a última pessoa que alguém queira no seu pelotão. Nem sei porque se deu ao trabalho de me mandar e ao Finnick para os treinos, Plutarque. Comento. Sim, já somos os dois soldados mais preparados que tem, acrescenta ao Finnick pretensiosamente. Não pensem que esse facto me passou ao lado, responde o Plutarque, com um aceno de mão impaciente. Agora voltem para as vossas posições, soldados O'Dare e Everdeen. Tenho uma apresentação para acabar. Recuamos para os nossos lugares, ignorando os olhares interrogadores que os outros nos lançam. Adoto uma atitude de concentração total, enquanto ouço o Plutarque acenando de vez em quando com a cabeça, mudando de posição para ver melhor, fazendo sempre um grande esforço para me conter, até poder sair para o bosque e gritar, ou praguejar, ou chorar, ou talvez as três coisas ao mesmo tempo. Se isto foi uma prova, eu e o Finnick superámo-la. Quando Plutarque chega ao fim e a reunião é encerrada, apanho um pequeno susto ao saber que há uma ordem especial para mim. Mas é apenas para que eu não me submeta ao corte de cabelo militar, porque eles querem que o Mimo Gaio se apresente na rendição esperada, tão parecida com a rapariga na arena quanto possível. Para as câmaras, entendes? Encolho os ombros para indicar que o comprimento do meu cabelo me é completamente indiferente. Eles dispensam-me sem mais comentários. Eu e o Finnick aproximamo-nos naturalmente um do outro no corredor. Que vou dizer à Annie? Pergunta ele baixinho. Nada, respondo. É o que vou dizer à minha mãe e à prima. Já basta sabermos que vamos voltar para uma arena plenamente apetrechada. Não vale a pena informar também os nossos entes queridos. Se ela vir aquela holografia, começa ele. Não vai ver. É informação confidencial. Tem de ser. Avento. De qualquer maneira, não vai ser como nos jogos a sério. Muitas pessoas poderão sobreviver. Nós só estamos a dramatizar porque... Bem, sabes porquê? Ainda queres ir, não queres? Claro, quero destruir o Snow tanto como tu, assegura ele. Não vai ser como os outros, reafirmo convicta, tentando também convencer-me a mim mesma. Depois percebo a verdadeira vantagem da situação. Desta vez, o Snow também será um concorrente. Antes de podermos continuar, aparece o Haymitch. Ele não estava na reunião e não está a pensar em arenas, mas noutra coisa. A Joana voltou para o hospital. Presumi que a Joana estivesse bem, que tivesse passado o seu exame, mas que simplesmente não tivesse sido colocada na unidade de atiradores especiais. Afinal, ela é um ás a atirar um machado, mas medíocre, com a espingarda. Feriu-se? O que aconteceu? Foi quando estava no quarteirão. Eles tentam avaliar os possíveis pontos fracos de um soldado. Então, inundaram a rua, informa o Haymitch. Isso não me ajuda a perceber. A Joana sabe nadar. Penso que me lembro de a ter visto a nadar um pouco na arena. Não como o Finnick, claro, mas ninguém nada como o Finnick. E foi assim que a torturaram no Capitólio. Encharcavam-na e depois aplicavam choques elétricos, revela o Haymitch. No quarteirão, ela teve uma espécie de analepse. Entrou em pânico, não sabia onde estava. Está de novo sedada. Eu e o Finnick ficamos parados, como se tivéssemos perdido a capacidade de reagir. Lembro-me de como a Joana nunca toma banho. De como naquele dia ela se forçou a sair para a chuva, como se esta fosse ácida. E eu atribuía a sua angústia à síndrome de abstinência da morfolina.